Doesn't matter if you ride by car, with the sound playing loud on the street. Always se vê o cegar de carro, com o vento te fazendo companhia. Não me importa se pega o ônibus lotado, ou se vai caminhando devagar. O que importa é o coração que carrega, é isso que pra Deus vai contar. Não importa como você tem direction, que God just wants to live in alguém. It doesn't matter how you come, e nem na surge de raciocínio. Pra Deus você tem o mesmo valor. Hoje eu sei, filho amado, obra do seu ninho. Não importa a cor, o jeito, a direção, Deus só quer habitar no seu coração. Você tem o mesmo valor. Tem que ter uma mansão enorme, quem só tem um quarto pra sonhar. Tem que tenha muito pra mostrar, e que só tenha fé pra sustentar. His child is unique for him to love. No one is more known. He looks inside and sees the essence. Como você tem direction, you just want to live in your game. It doesn't matter how you go, and I guess you'll be getting the same value. Pra Deus você tem o mesmo valor. Won't you stay, filho amado, obra do seu amor. Não importa a cor, o jeito, a direção, Deus só quer habitar. Quer te abraçar, não existe rico pobre. Pra ele só existe um coração querendo ser sem mais. You come in a suit you get out of saving. A defense ten you no heart of. Você sei que a dorma e o seu mil. It doesn't matter, no, no, we're never novable.